Eu faço um trabalho parecido a um policial do FBI, ou FBI. Só que o meu trabalho ele é muito mais infiltrado entre os encarnados do que os desencarnados. Já conversamos sobre isso. Nós trabalhamos para desmantelar pedofilia, zoofilia, venda de órgãos, até mesmo alguns tipos de treinamento a tiro a corpos humanos vivos. O ser humano é insano, menino. A minha missão aqui foi, e é, como muitos de vocês que estão ouvindo, readaptar o GNA para que o RNA e o DNA se readaptem mais rápido às transformações bruscas climáticas que vão começar a ocorrer em 2035. Como Zé Pilintra das Almas, o que menos eu tenho é manejo. Minha paciência é assim, com idiotice e imbecilidade. Sim. Então, como pombagira cigana, eu aprendo a ter um jogo de cintura, uma maleabilidade maior. Então, quer dizer que eu aprendo muito mais de que ofereço algo. Qual foi o momento mais difícil da sua existência? Difícil. Foi eu assumir que tudo que o meu intelecto armazenou valia em nada. Porque não traria paz no meu coração. Não trouxe sossego à minha alma. Não abrandou meu espírito. E só deixou cada vez mais o meu ego insano. Minha mente culposa. E meu grau de consciência em insaciez e disputa. E quando eu entendi, consentindo, e compreendi, concebendo, que eu não sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto. O que eu penso molda o meu transparecer ao mundo. O que eu sinto grafia no planeta aquilo que eu sempre fui. O que é em mim? É o tesouro do obreiro do Senhor do Evangelho. Segundo o Espiritismo, não é isso? Mas aqui eu só sou Zé, um médium que se apoia numa bengala. Isso é espírito, rapaz. Nós temos uma missão, se eu lá posso chamar assim, de conversar como estamos conversando agora. Eu estou usando um arquétipo, mas não estou fazendo graça. Acredite quem quiser na mensagem. Eu poderia resumir todo o diálogo com o Espírito em duas palavras: se ame. Boa tarde. Boa tarde. Você sabe que eu tava esperando por isso, né? É? Eu também. Antes de nós começarmos. Ah. Encaixar. Sim. Vibrar, como vocês falam, é isso? Uhum. Pode começar, hein? Fica à vontade. Estou muito feliz e agradeço a oportunidade desse estudo agora aqui presencialmente, viu? Devagarzinho eu vou mudando. Ou como vocês falam, vibrando melhor. Tá. parte mais difícil de domar é aqui, ó. Laríngeo. Laríngeo, é. Porque aqui fica o expressismo de como as pessoas acham. Aqui fica o expressismo? Sim. O achismo. Claro. Tô brincando. Metáfora. Esquenta. Qual que é o nome do senhor? Nesse médium, nessa roupagem, Zé Pelintra. Nome simbólico, arquétipo simbólico, mas espírito imortal, assim como você. Tem que dar forma, né, Nilma? Então, como o senhor diz, nesse médium, por acaso o senhor também se manifesta em outros médiums? E se sim, quais as outras roupagens que o senhor usa? Há umas décadas atrás eu me manifestava num paranormal brasileiro, como Criptos mesmo. O senhor pode permitir apenas... me manifestava num? Paranormal. Paranormal. Vocês chamam assim aqui, claro, né? Sim, médium. Sim. O mesmo nome eu usava. Como uso nesse médium, como no veio, como Criptos, um egípcio. Certo. Só que neste outro médium era apenas por astral. Ele entortava garrafas, juntava ossos. Claro que sim. E neste médium eu trabalhava mais na linha que vocês chamam aqui de extraterrestres. Misto. Me manifesto também no Rio Grande do Sul, numa cidade de Alvorada, numa médium como Pombagira Cigana. Eu já lhe falei isso. Claro que sim. Muitos são chamados, meu caro, mas poucos se escolhem para fazer alguma coisa que seja de útil, a não ser cuidar do seu amigo. Você não entende, meu? Sim. O senhor precisa de alguma coisa? Não. Por que o senhor era assim? É porque eu demoro um pouco para me encaixar. Ah, sim, óbvio. Mas daqui a uns minutos você vai ver que eu fico mais sorridente, os olhos abrem mais, é assim mesmo. Pronto. Hoje é ao vivo, para quem vê depois, não é isso? É. Mas é assim mesmo. Pronto. Qual que é a diferença entre o senhor, por ser das almas, e o José Pilintra apenas? Nome simbólico, arquétipo. Doce na boca de criança. Sim. Mas há uma diferença muito sutil. O nome das almas reflete ao porão freudiano. Todo o Exu que vem nas almas, ele trabalha com o inconsciente coletivo. Unitariamente, as frustrações, os boicotes, os desdeixos, a falta de amor que vocês já trazem em vidas passadas. Medo e culpa. Zé já trabalha mais no presente. Reporta mais o que vocês se lampejam ou mesmo agora. Você me entende? Sim. Claro. Se eu entendi bem, incorpora em outros médiums como consciência extraterrestre? Não. Há umas décadas atrás eu não incorporava, eu vibrava. Vibrava como consciência extraterrestre. O senhor dava qual o nome? Criptos. O mago Criptos? Não. É outro ainda? Misto. Aquela roupagem que o senhor veio com você... Você vê esse copo? Sim. Eu estou vendo de uma outra posição. Continua sendo o copo. Mas eu sou eu, você é você. Você pode dizer que é vinho, eu posso dizer que é suco de uva. Continua sendo de que cor? É isso. Eu vinha... como mago Criptos, mas a referência dos prosélitos, de quem seguia esse médium, vamos dizer, era um tanto afoita aos processos alienígenas e paranormais. Certo. Sim. Como mago Criptos na Umbanda, eu tenho um certo declínio a botar o doce na boca das crianças que seguem o hermetismo, esoterismo, a gnose, ou que vocês têm como magia e misticismo. Está mais claro? Sim. Claro que sim. O senhor pode, ou se eu entendi bem, nesse médium o senhor chegou a assumir uma roupagem de extraterrestre, o senhor falou um misto. nesse exato momento, nós somos um extraterrestre. Todos. Sim. A única coisa da Terra é o pó sobre ela. Claro. Eu entendo você. E como eu lhe disse, eu almejava esse encontro porque esse será o último. Uau. Pelo menos através do seu trabalho. Sim. Isso não é uma despedida, é apenas uma etapa. É. Se você escutar a nossa última conversa, ele disse isso. É. De uma forma sutil. Foi. Então, menino, fique à vontade. Por quê? Etapas. Dar a mais do que eu posso não é omitir para vocês a verdade. É mentir, fortificando aquilo que eu não sou. E creio eu que eu já dei o que podia. Oh, bastante, hein? Realmente, eu só tenho a agradecer, viu? Então, Sr. José Pelintra. Agora tá ficando melhor. Tá? Uhum. Como é que é pro senhor quando se veste uma roupagem de pombogira aflorar essa feminilidade? É ter a honra de entender que Deus é fêmea e sagrado. Uhum. Entender que ser masculino é feito. E vibrar no feminino é fato. Fecundado pela vida. Criatividade pura, amigo. Eu não vejo como sexo, mulher, homem, não é assim que vocês falam? Yeah. Eu vejo como funcionalidade. Digamos que eu precisava dessa graciosidade que até então não tinha. Como mago, o que menos eu tive foi leveza. Como Zé Pilintra das Almas, o que menos eu tenho é manejo. Minha paciência é assim. Com idiotice e imbecilidade. Sim. Então, como pombagira cigana, eu aprendo a ter um jogo de cintura, uma maleabilidade maior. Então quer dizer que eu aprendo muito mais de que ofereço algo. O conhecimento praticado é a sabiência adquirida na paz que você nutre. O mais importante sempre sabe, você. Agora nós vamos começar. Aí. Porque até então o médium estava me atrapalhando. Claro. Demora um tempinho. E isso é para todos, sabia disso? É. Uhum. A incorporação não é propriamente uma possessão. Uhum. Não é, menino? Qual o seu nome? Alexandre. Uma boa tarde. Boa tarde. À vontade, rapaz. Quando o senhor diz a incorporação não é uma possessão, o senhor pode se aprofundar mais nisso? Será que com a prática a pessoa não estala o dedo e o espírito chega? Quando você ama um amigo, e esse amigo te ama, vocês são dois no amor. O teu amar já não é mais teu, mas vocês são dois no amor. O propósito é multiplicar isso em coisas boas, muito mais interagidas do que faladas. Porque quando se interage, são dois que querem se transformar quatro. E quando se fala, infelizmente, pelos apegos do ego, uhum, talvez são dois que querem se tornar apenas um. Só que pela destruição da verdade do outro. Você me entende? Sim. A incorporação é isso. Se você incorpora uma entidade que se diz ser de luz, dentro de um propósito filosofoso, filosófico, científico, o nome que tu queiras dar. E esse propósito te leva a Deus. Então jamais ele vai te tirar da tua paz. Tudo que te leva a Deus e te tira da paz é o demônio. É o 66 que você ia falar. O que é o demônio? É a dúvida? É a incógnita? É o ódio? Não, é o desamor. O desamor não se cumprencia, nem partilha. Ele possui, ele toma, ele anula, ou quando não, desintegra. A personalidade sua ou de qualquer pessoa que possa ser nua e crua na própria paz. O ser humano que tem paz, menino, qual é o seu nome? Marcos. Uma boa tarde. Boa tarde. É sábio. Porque até mesmo na sua ignorância ele tem equilíbrio. Qual o seu nome, moça? Marcelo. Uma boa tarde. Você me entende, rapaz? Sim. esses processos agora, desde a época de 1989, começou a ser expurgado na Umbanda. Porque até então, nem no plano astral, isso tinha muito. Um pouco. E agora, cada vez mais. Isso também está começando a inundar os candomblés e todas as filosofias, não paralelas, mas distintas à doutrina filosófica de Kardec. Todos os espíritos. Então, Zé, incorporar é um ato de amizade? Não, de igualdade. Na mesma busca de evoluir pelas nossas próprias forças e de assim se manter pelo que nós nutrimos no nosso próprio âmago. Incorporar não é possessão, nem muito menos troca de favor. Está claro, menino? Sim. Agora, você vai encontrar entidades e médiuns e entidades. Grau de consciência, concepção de realidade. Lembrando que se a maioria fosse certa, assim como Zé Pelintra não é, o planeta seria uma maravilha. Por isso que o mundo de cada um é um pandemônio. Pandemônio. Claro. Eu prefiro o planeta, não o mundo. O mundo é formado por ideias, ideais. O planeta, ele é formado por sentimentos. Ah. Essa amplitude vocês ainda misturam. Vocês acham que, como é que vocês falam? É filosofia. Tudo que foge o apego de o que eu faço, eu mantenho. O que eu pertenço me faz quem eu sou. Vocês chamam de filosofia. O amor é filosófico. O amar é a prática dessa filosofia. O amor não requer vela, despacho, não requer nem arquétipo. Agora, o amar utiliza isso, né, rapaz? Para ver se vocês ou eu, crianças, começamos a soltar essa bengala e entender que as duas pernas e o pé é uma ferramenta e a cabeça e o pescoço erguido, quem sabe assim, se mantém em pé. É simples. A minha postura é a mesma no astral, por mais que quase 70% esse médium me inibe. Inibe? Sim. O médium inibe 70% do senhor? Sim. 74%. O que, quem está desse lado perde com essa inibição? Eu vou tentar comparar como vocês entendem. Tá. Eu faço um trabalho parecido a um policial do FBI, ou FBI. Só que o meu trabalho, ele é muito mais infiltrado entre os encarnados do que os desencarnados. Já conversamos sobre isso. Nós trabalhamos para desmantelar pedofilia, zoofilia, venda de órgãos, até mesmo alguns tipos de treinamento a tiro a corpos humanos vivos. O ser humano é insano, menino. No plano astral, nas raríssimas vezes, nós servimos uma espécie de cônsul. Quem entra e quem sai. Seja nas dimensões que vocês falam, bralinas, através dos buracos de minhocas intraterrenos, como também no astral superior desse planeta, que vocês podem chamar de irmão do espaço. Aqui não é a casa da mãe Joana, não é assim? Mas aqui eu só sou Zé, no médium que se apoia numa bengala. De ser espírito, rapaz. À vontade, menino. Seu Zé, há algo mais específico ou alguma particularidade no trabalho do senhor com o Edson? Nós temos uma missão desde o tempo do Egito e vem se arrastando até hoje. Quando nós falamos a verdade, você pode falar a verdade, qualquer um pode, mas nutri-la e vivenciá-la já é um pouco mais complicado. A verdade é amor. se resume nisso. Nós fizemos questão de, antes do médium reencarnar, ficar 82 anos fazendo um estudo psíquico, para até os 96 anos de idade dele, mesmo ele me bloqueando, por mais que eu tenha mais ou menos 17 a 16 anos para reencarnar. Eu já lhe falei sobre isso. Na época era 20, 21. Lembra? Sim. Nós temos uma missão, se eu lá posso chamar assim, de conversar como estamos conversando agora. Eu estou usando um arquétipo, mas não estou fazendo graça. Acredite quem quiser na mensagem. Eu poderia resumir todo o diálogo com o Espírito em duas palavras. Se ame. A mensagem que leva as pessoas. E é a mais difícil de ser executada e quase impossível de ser nutrida. É só isso. O resto, menino, eu poderia vir aqui falar mais grosso. Eu poderia vir tomar, como é que é, garrafa de cachaça, marafa. Quem precisa, faça bem a utilidade. Continue. Execute sua fé, faça o que você acha que é bom. Para mim, não há necessidade disso. Mas nós entendemos e respeitamos os graus de consciência. A cada um é dado conforme a sua obra. E posso lhe garantir que não é obra vista pelos olhos profanos. É aquela que é ensurdecedora ao coração, que pede: por favor, me deixe em paz, maledicências. Agora eu vou deixar o diálogo mais leve. Deixar um pouco o militarismo de lado, né, menino? Como que é, seu Zé, a atuação dos espíritos modifica o mental dos médiuns? Se tiver sintonia, sim. Mediunidade é um hospital de egos. Isso eu já lhe falei. Mas existe para alguns mentores e guias que a mediunidade é um pronto-socorro. Para outros. Mas para alguns é um hospital de ego para aquele que se diz médium. E para aquele que se diz mentor. Há pouco tempo eu acabei de dizer que eu sou medicado e transfigurando numa cigana, porque eu ainda não tenho uma maleabilidade, uma docieis em trato com as pessoas. E essa transfiguração me traz toda essa graciosidade que Deus, em feminino sagrado, nos doa. Você entende, menino? Entende, menino? Mas tem muitas entidades que são tal quais aferradas a um gole de cachaça, a um charuto, por vícios. Este não é o problema. O problema é estimular vícios piores. Os ciúmes, a inveja, a ganância, a soberba, a luxúria. Você me entende, rapaz? Como eu lhe disse, eu não tenho muita paciência ainda para certas coisas. Mas eu respeito o seu trabalho. Eu sei que você me entende. Claro. Mas, calma. Eu não dou bola se o seu Edson está de branco ou de preto. Eu só estou apenas respondendo as suas perguntas com o máximo de originalidade que eu possa transmitir, mesmo ele bloqueando. Com o máximo de? Originalidade. Original. Originalidade, claro, claro que sim. Após a incorporação, o médium ainda sente a energia do espírito? Tudo vai além de sintonia. Tem muitos médiums que incorporam. E após a incorporação, já sente a vibração do boteco lhe chamando na esquina. Da festa rave, logo ali, em outra cidade. Ou quando não, coisas mais físicas. A vibração de querer trair a esposa. A vibração da irritabilidade de não ter paciência nem de conversar com os idosos dentro do popular. Isso não é coisa de vibração de mentor, não, rapaz. O que é bonito falar porque você falou agora. Sentir a vibração do meu paizinho que me deixou em paz. Até o momento que a formiguinha pisou em cima do meu calo. Quando você sente a vibração do seu mentor de luz, a luz é o seu exemplo pacificado do humano que você é. Fora disso é balela. Claro. Você não vira palhaçada, menino. Ser santo na frente de um altar, no congá, no evangelho do lar, praticando uma cerimônia ou uma religiosidade é fácil. Vocês têm um livro aberto e maravilhoso para ler o lar de vocês. Começam a ler, né, menino? O convívio do dia a dia. É difícil ter paciência com os outros, porque quem tem muita paciência e tolera os outros, mal e porcamente se conhece. Só conhece a tolerância, que é a tampa da chaleira que está fervendo. Mas não conhece a cumplicidade. Não conhece as beneficências da indulgência. E desconhece a paz, a calma e a quietude. E o último foi aqui... A quietação. Quietude, claro. Sim. Mas nós entendemos que quem vê o seu diálogo com espíritos necessita de várias coisas. Sim. Alguns necessitam desse modo que eu falo. É. Outros, nem tanto. Isso é fascinante. Fique à vontade, menino. Claro. A incorporação modifica o campo energético do médium ou só por alguns momentos durante o transe? Independente se o médium é consciente ou inconsciente, 48 horas antes já há a modificação. A espiritualidade não é um clube de bingo, onde você vai lá e vai jogar dinheiro e não sabe se vai ganhar ou perder. Esse trabalho que você está fazendo aqui agora já faz quase 4 semanas. Quase. Já está tudo preparado. Nossa. Eu não posso prever as atitudes psicoanímicas do médico. Como eu não previ que o processo do dia a dia dele durante essas semanas foi duro e hoje eu estou vibrado no psiquismo, até relaxado em certo ponto, mas o físico cansado. Isso atrapalha, Zé? Não. Mas também não ajuda. Você não entende? Sim. A espiritualidade é organizada. Porque senão, rapaz, você vai na banca do peixe e toma uma consulta com o peixe que está na banca. Ou senão, lá na lavadeira, na beira do riacho, e toma consulta. Lembrando que você apenas pergunta e quem responde sou eu. Eu assumo que eu respondo. É organização. Você vai fazer uma desobsessão numa casa espírita, com certeza absoluta, todos os mentores encarregados já sabem, 1 ou 2 dias antes, quem lá vai estar. E se não ir, mesmo assim eles vão até a pessoa e atendem. Por que que na Umbanda nós seríamos diferentes? O que que nos inibe? Você faria uma conversa com Rosa Caveira, menino? Nossa Senhora, com certeza. Continue. Ela se apresentou? Que assim seja. O espírito carrega cargas de sua vida. Se o espírito carrega cargas de sua vida física anterior, a incorporação pode dissipar essas cargas? Se for um espírito com grandes dívidas da sua consciência, sim. E a maioria carrega. Porque a maioria dos espíritos manifestantes nesse planeta tem uma consciência, vamos dizer, com certos débitos a serem eliminados. É simples, menino. Esse mundo não é feito de santos, nem de anjos, nem de demônios, nem de Deus. É feito de algo mais divino chamado humano. Quando vocês entenderem isso na pureza da coisa, vocês vão ver que o ser humano, em essência, nunca foi preso ao bem e ao mal. O querer se divinizar pela bondade conveniente e ficar como um demônio pela conveniência aparente, é que cria esse caos. Ser humano é gostoso, amigo. É degustante. Estou esperando. A entidade passa por alguma modificação pela troca energética com o médium? A entidade, para incorporar dentro de um trabalho espírita ou de umbanda. E se assim for um médium que realmente vai executar a sua mediunidade, ela tem muito menos tempo de incorporação no ser encarnado e muito mais tempo de aperfeiçoamento no plano astral, antes do reencarne do seu pupilo. Se existe isso, obviamente, é para responder a sua pergunta, quando nós viemos aqui. Nós viemos mais para tentar medicar o médium e dar uma mensagem o máximo possível ecumênica, universal e exposta, não imposta, à consciência das pessoas. E esse é o trabalho da Umbanda. Por isso que ela é no Brasil a religião mais universalista que há, querendo os adeptos ou não. Claro. O que determina o limite para um médium de procurar evolução da sua entidade? Tem um limite? O seu próprio caráter, a sua própria conduta e a sua própria ética. A entidade não tem nada a ver com isso, menino. Você sentiu a sua pergunta? Sim. Infelizmente, muitas pessoas são insensíveis a essa resposta que eu dei. É. Não existe ritual hermético de magia que liga a tua essência ancestral a não ser a sua conduta, seu caráter e sua ética. Eu desconheço outra. O que vocês chamam de lei de sintonia é escrava disso. Agora, nós entendemos que, por existir muitas mediunidades conscientes e médios querendo ser inconscientes à força, e por existir também entidades que não têm um gabarito realmente ético, moral e de conduta crística e espiritual, olha o que está aí. Adeptos da própria religião, ou da própria seita, ou do próprio ritual, se desfazendo do modo, forma e maneira que o outro se compraz na sua fé. A mesma pergunta eu lhe faço há anos. Onde é que estão os mentores que não fazem nada? No momento que este médium faltar o caráter com qualquer pessoa, eu não me manifesto mais nele. É simples assim. Não tem meio termo, menino. A lei de sintonia só tem meio termo na conveniência dos rebós e nos pacotes dos reinos sagrados. Com Exu de lei, não. À vontade, rapaz. Claro que sim. Havendo um movimento no mundo espiritual, a sequência de eventos, ou seja, como eles conseguem prever quem virá ao centro espírita? Não tem adivinhação. Tem ordem e disciplina. Não tem adivinhação. Uhum. Vocês não falam dos registros arcagiásticos? Sim. Então, os registros arcagiásticos para nós nada mais é do que as ondas do nosso tipo de net. Ah, claro, faz sentido. Seria a nossa forma de comunicação em via mais rápida, sutil e evoluída. O teu pensamento, a tua vontade já nos traduz o teu caminho. Sim, ok? Sim. Seria dizer assim, você construiu com aquilo que você emanou uma tendência que não se esgota tão facilmente. Por isso é uma tendência, não é algo absoluto. Claro. Por isso que sobre as tendências de vocês, nós só temos um absoluto. A nossa conduta, a nossa moral, a nossa ética, na nossa proposta de evolução espiritual. Permitindo que vocês, medianeiros, errando, acertando, evoluam por vocês. Mais naquilo que vocês nutrem por dentro do que aquilo que vocês possam proferir por fora. Porque por fora é maquiagem. Por dentro é conteúdo. Você entende-me? Sim. A consciência do médium se expande pela incorporação de espíritos mais esclarecidos e encolhe com os menos esclarecidos? Uma vez eu lhe contei uma história. Antes de eu ser resgatado pelo um erê, simbolicamente, se fosse hoje em Umbanda, seria um erê chamado Mariazinha. Simbolicamente. Simbolicamente. Porque isso foi muito antes da Umbanda. Então, um simbolismo. Metade do meu corpo era uma serpente. Eu não perdi a minha inteligência fria. Eu não perdi a minha lógica petrificada. Então, se eu vibrasse em qualquer medianeiro, burro, iria ter a minha inteligência. Burra também. Porque inteligência sem o abrandar do coração é pior do que ignorância. É autoabandono. Você me entende, menino? Então, essa correlação de expande com o espírito com luz e não expande com o espírito sem luz é um pouco relativa. Porque a expansão de consciência para muita gente é para fora. A verdadeira expansão consciencial é para dentro, não é para fora. A maioria das pessoas que expande a consciência de verdade, elas cada vez mais vivem e cada vez menos falam. Você entende? O convívio dela já é a mensagem. Vocês não estavam meditando? Então. Isso é a mensagem. Você entende, rapaz? A vida é uma meditação. Não interessa o que você faz e o esporte que você pratica. Quando todo o teu corpo suspira, ele expande para dentro. E ele reacende para fora o que traz o teu suspiro. Você. Não é miragem, não. Isso é tão simples, tão simples, tão simples, que para mim entender eu vou ter que consentir e definir no meu raciocínio que qualquer um, crendo ou não crendo no que eu creio, é identicamente parecido comigo. É isso, é difícil. É simples assim. A espiritualidade é simples. Se espiritualizar é que é um pouquinho complexo. Necessita você deixar o seu estar e se amparar no teu ser. É difícil. Muito difícil. À vontade, menino. O nível de consciência de uma entidade pode estar manifesta em um médium e interligada em outro, por exemplo, ligada a um chakra de outra pessoa e a entidade dizer agora mesmo estou manifestada em dois médiums. Se a entidade tiver um preparo psíquico para e a proposta não for um circo, mas for uma proposta de esclarecimento, uma entidade pode mediunizar uma equipe inteira de mais de 30 médiuns. Uau! Claro. Um obsessor quando se manifesta num grupo de desobsessão. Um médium só incorpora essa energia consciência. O outro médium incorpora a emoção. O outro médium incorpora o pensamento. O outro médium incorpora a sensação física. Qual o nome você dá a isso? Por que que os espíritos da Umbanda ou espírita não podem fazer a mesma coisa se um obsessor tão pequenininho, né, assim que alguns falam, fazem? É simples assim. Vá à funcionalidade. Agora, você não vai convidar uma Joana de Ângeles, um João da Cachoeira, um Benedito de Aruanda, ou um Exu Sete Encruzilhada a mediunizar 30 pessoas numa festa rei. Ou quando não, numa jogatina. Ou para fazer um tipo de show. A intenção não dá liga. E a objetividade, então, menino, nem se fala. É simples assim. Eu já vivi muito tempo. E creio eu que os mentores das pessoas que estão vendo, amanhã ou depois, já viveram mais ainda. Já errei, já acertei muito. Mais errei do que acertei, por isso estou aqui. Chega. E esse chega é para mim, não é para vocês. Aí eu vou vir aqui para falar o quê, rapaz? Que eu sou bom? Dono da verdade? Ou vou resumir o diálogo com os espíritos em duas palavras? Se ame. Eu não vou estipular o caminho. Andem com seus pés. Boa. Ou se não conseguirem andar, frutuem com a sua imaginação. Fiquem à vontade. Qual a sua origem e seu papel no planeta Terra? Aqui na Terra? Sim. Meu pai não é daqui. Minha mãe, sim. O meu pai seria o que vocês chamam de Acturiano. A minha mãe seria uma tecelã, uma terrícola. Não houve o ato sexual, houve uma inseminação, como vocês falam hoje. Coisa muito corriqueira no Antigo Egito. Muito corriqueira. Ou vocês acham que é assim? A natureza não dá saltos. E a genética também não. A minha missão aqui foi, e é, como muitos de vocês que estão ouvindo, readaptar o GNA para que o RNA e o DNA se readaptem mais rápido às transformações bruscas climáticas que vão começar a ocorrer em 2035. Ponto. Eu não sou o primeiro a falar isso para o senhor. A diferença é que foi nos Estados Unidos, não foi? E de formas até mais detalhadas. É sério, meu. Como vocês falam aqui no Brasil, o bicho vai pegar. Oh, meu pai. A genética humana é mutante por natureza. Vocês ainda tiveram muito tempo ligados ao NIFA da Terra, ao centro. Da década de 60 para cá, que vocês estão começados a se coligar mais às frequências cósmicas. Porque a sensibilidade humana está cada vez mais rarefeita. Muitos vão enlouquecer. Outros vão ficar em sentidos letárgicos. Outros até mesmo menopáusicos no seu emocional. Bipolaridade, depressão, esquizofrenia e outras tantas e tantas e tantas esquisiquices da mente humana. Porque antes vocês eram doutrinados pelo aquilo que pisavam, Mãe Gaia. Hoje vocês são amodestados e disciplinados pelo aquilo que fez vocês o que são, espíritos eternos, espaço, cosmo. Vocês não falam tanto em frequências? Então, isso é independente daquele que acredita ou não e daquele que cultua ou não os irmãos das estrelas. De estrela para estrela, nós só estamos no modo carne, mas nós pertencemos ao mesmo pó. Não é isso, menino? Sim. Fique à vontade. Então eu tentei dizer que há de muito tempo, amigos do espaço misturaram a genética humana para um preparamento para depois de quase 3 mil anos, 4 mil anos. Começar a ocorrer a transformação do ciclo, não só planetário, mas o ciclo de todo o grupo planetário ao derredor dessa esfera que você chama de Sol. Isso começa mais ou menos em 2034, 2035. A vibração muda. Então a contextura orgânica humana também vai mudar. Você entendeu, menino? Claro. Isso é normal. Não tem nada de segredo. Não é, menina? Só que isso, para consciências que não estão preparadas a um evucro minimamente mais utilizado, é como dizer que o que é correto é insano e o que é trevas é o paraíso. Por isso que as pessoas com problemas psíquicos vão de aumentar muito. Suicídios, então, nem se fala. Por causa disso e de outras, pela naturalidade da evolução, nós, guardiões de lei, lanceiros de Maria, ou Exus, e outros, viemos à Terra para trazer a mensagem. Nos infiltramos desde Preto Velho e não duvide, até Orixá, se assim for necessário. Em outros países também, inseminando e não escolhendo a dedo, mas avulso, os médios quase sempre não pertencentes a religiões espirituais. Esse médio era evangélico. Isso nos facilitou muito o nosso trabalho. Até hoje. E mesmo assim me atrapalha 70, 74% da mensagem. Imagina se ele fosse dentro do métier. A cabeça de vocês é muito atrapalhada com é meu é melhor. O do outro é pior. O que eu faço é superior, não. Nós todos estamos nessa peneira. É simples assim. Vocês clamam por extraterrestre enquanto sempre tivemos aqui entre vocês. Sempre. Sempre. Então vocês não clamam pelos extraterrestres. Vocês clamam no fundo dos seus egos. Para disputar com o outro que não sabe o que você sabe, que não faz o que você faz, a sua exatidão da verdade. Porque se você acreditasse em ETs evoluídos, a primeira coisa que você recorreria à sua fé sadia é ajudar o seu semelhante que passa fome. Apaziguar-se no seu lar com seu pai e sua mãe. Amar aquele que tu odeia. Afinal, quem você adora é evoluído. É simples. Porque senão você vai ser o obsessor dos alienígenas. É simples assim. Então, umas discrepâncias. As pessoas são, como vocês falam, inseguras de si. Fique à vontade, menino. Comigo o senhor tem só 20 minutos. Aí. Realmente. É isso? É, 15, 20 minutos. Há quem observe um aumento, ainda que gradativo, mas um aumento de nomes dados por entidades como se elas fossem extraterrestres nos centros espiritualistas. A que se deve isso e se o senhor percebe que isso é fato? Mais de 95% da cúpula da Umbanda é extraterrestre. Cúpula. Claro. Os dirigentes. Quem manda? Uhum. Nunca tiveram encarnações no planeta Terra. O que, que vocês querem? O que, que precisa? Precisa eles virem dar o nome e dizer que são ETs para vocês mudarem a sua postura? Claro. Precisa ver um manifesto numa casa espírita? Mas eu vou puxar um assunto, se vamos você lá, me permitir. Vamos lá. Bezerra de Menezes. Quantas curas em nome de Deus e do amor. Quando você tem uma fé raciocinada, não interessa se é bezerra ou é o bezerro. Zé Pilintra das Almas, Guardião de Maria, ou Lanceiro. Não interessa ser Zé ou um Zé Ninguém. Se você tiver fé raciocinada, o que importa é a mensagem que Bezerra ou Zé vai trazer e a cura sua. A sua cura, que você vai se curar. Agora, quando você precisa classificar no seu jornalzinho do umbigo ego, hoje se manifestou Bezerra, amanhã vai se manifestar um Preidiano, depois vai se manifestar um Arcturiano, depois vai se manifestar um Zé Pimenta das Almas. Então, segunda é essa linha, quarta é essa linha, quinta é essa linha, sexta é essa linha. Isso é certo, Zé? Sim. Mas se não tiver fé raciocinada, é idolatria. É distinção e discriminação um contra os outros. Você entende? Sim. Principalmente daquele que cultua e diz a fomentar e alimentar este contexto. Eu vejo assim. Agora, Zé, você tem alguma coisa contra extraterrestre? Não. Como criptos, quando eu mudo a frequência vibracional desse médium, a maioria dos seres espirituais que me seguem são extraterrestres. Como Zé Pilintra, das almas, a maioria dos seres que estão comigo são lanceiros de Maria. Alguns extraterrestres, mas a maioria são antigos sacerdotes ou até mesmo soldados, romanos, persas e outros em si. Isso se chama egrégora. Agora, eles são muito mais futuristas do que vocês com essas máquinas aí. Ou vocês acham, porque são persas e romanos, eles não entendem o que é internet, celular, computador. Porque se vocês entenderem que isso é inviável, então vocês são uma lesma, que nós viemos e fazemos o que queremos. Vocês não pensam? Temperatura só dessa sala esquenta um pouquinho, né, rapaz? É. Seu Zé, qual que é a sua maior mensagem para a humanidade? Se amem. A mesma mensagem do diabo. Eu vou falar o que é mais além disso. Vou falar o quê? O que é mais além disso? Além mais disso. Claro, claro. Isso resume, ou quando não, o jargão. Tenham vergonha na cara. Não tenho muita coisa para falar. Claro. Nessa questão. Claro. Claro que sim. Qual foi o momento mais difícil da sua existência? Difícil? Foi eu assumir que tudo que o meu intelecto armazenou, vale em nada, porque não traria paz no meu coração, não trouxe sossego à minha alma, não abrandou meu espírito e só deixou cada vez mais o meu ego insano, minha mente culposa e meu grau de consciência em insaciez e disputa. E quando eu entendi, consentindo, e compreendi, concebendo, que eu não sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto. O que eu penso moda o meu transparecer ao mundo. O que eu sinto grafia no planeta aquilo que eu sempre fui. O que é em mim? É o tesouro do obreiro do Senhor do Evangelho, segundo o Espiritismo, não é isso? Sim. Então, como que o senhor interpretaria essa passagem bíblica? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Eu acabei de falar disso. Claro. Porque se eu buscar lá fora um reino que seja de Deus, eu vou deixar aqui dentro a culpa desocupada. E a culpa desocupada é a perdição, é a insanidade. A culpa com ocupação, ela nos dá o medo, como nosso Senhor e amodestador de nossos atos. Agora, se eu buscar para dentro de mim o reino de Deus e os verdadeiros tesouros, eu vou dizer que, e viver como, o único valor quem dá sou eu. Então eu não tenho valor. Eu sou imensurável, incalculável, único. Isso não é narcisismo. Isso é amor. E quando eu começo a descobrir o meu amor próprio, eu vou entender que o meu eu absoluto se transforma em nós. O meu único eu absoluto se transforma em nós. Porque se eu sou ungido pelo tesouro de Deus, que é amor, o meu amar germina em mim, transborda em mim, flui em mim. E por mim, amor, só há um tipo de ocupação. Distribuir gratuitamente, seja quem for e aonde for, o meu exemplo vivencial como um homem de bem, tesouro de Deus, obreiro da eternidade, peregrino do amanhã, admirador instantâneo do que é, perfeito e exato na pacificação de quem já se ama, de quem já se basta. É isso, rapaz. O que as religiões têm a oferecer aos encarnados, sobretudo as espiritualistas? Bengalas. Bengalas para vocês curarem com o tempo do discernimento e com o tempo do conviver as feridas profundas do desleixo e da separação. Bengalas, meninos. Bengala. Bengala do ego. Vocês podem refinar mais isso se quiser. Chamar de disciplinadores do ego. À vontade, rapaz. Claro. O que o senhor sugere às pessoas que buscam a religião para encontrar a iluminação? Elas podem encontrar? É só ilusão? A religião é bem A religião é a porta. A porta. Ela não é o caminho. Toda religião é uma porta. É apenas um instrumento que está soldado, grudado numa parede, numa dimensão, numa consciência. Quando você ultrapassa essa porta, aí que começa a sua caminhada. Grande coisa a religião que você pertence. Porta é porta. Agora, quando você ultrapassa ela, aí que começa realmente as coisas criarem gosto. E além da forma, do modo e da maneira. É uma porta, é um instrumento, só isso. Duas questões antes da sua mensagem final. Qual é o verdadeiro propósito da encarnação? Como saber que eu estou no meu caminho? Tudo que lhe permite paz e que limita a paz. Ouve bem a palavra. Lhe limita a paz. Há algo que lhe limita a paz? Não, só o meu desejo. Que vem com prejunção, pretensão, posse, culpa e medo. É. Tudo que venha com essas cinco coisas, dissolva isso. Mas não deixe de desejar a tua paz. É o desejo com desapego. Com desapego. Claro. Porque daí passa a ser fluidez. E você passa a ser um eflúvio dessa fluidez. Você vai usar as coisas materiais como sempre usou, mas não vai ser utilizável pelas mesmas. É simples assim. Simples assim. E a outra pergunta? É. O senhor respondeu quase as duas numa só. Não é? Porque mas mais é para as pessoas. É. Como saber que eu estou no caminho certo? Qual que é o propósito da encarnação? É interessante. Eu poderia explicar do meu jeito, mas eu vou tentar explicar da forma que vocês concebem. Porque para mim não existe encarnação. Para mim. Mas eu entendo. É conceito. Eu não vou discordar disso. Porque quando diz não existe encarnação, eu sou imortal. Eu passo portas. Se uma porta se chama término de vida, problema é dela, não meu. Se a outra porta se chama morte, problema é dela, não meu. Eu continuo sendo vida. Agora, o que vocês chamam de encarnação, eu chamo de juízo. Não de julgar, mas de se ajuizar, centralizar, comprimir, para depois expandir e emanar. A encarnação, para mim, nada mais é uma forma de vocês lapidarem o sentido do pensamento. E rarefazerem a autoconquista do seu sentimento. Uhum. Quando o corpo pensa, a alma fala. E quando a alma fala pelo corpo encarnado, pelo corpo espiritual, o evangelho que você abre no lar, segundo o Espiritismo, torna-se sua vida. O orixá que você tanto almeja incorporar, porque quer incorporar, torna-se suas atitudes. O guia de Umbanda que você tanto quer sentir a sua frequência e vibração, tornar-se-á o seu maior benemérito em ser quem você é. Um dia vocês vão entender. Isso dá paz. Nossa Senhora. Tempo ao tempo, né, menino? Uma analogia, o senhor saberá dizer. O senhor está me devendo quase 4 minutos. Não, falta um aí. Uma analogia, seu Zé. Pode-se dizer, então, que, por exemplo, as pessoas... Uma encarnação seria uma vivência de um dia, onde as pessoas falam... Ah, existe o momento encarnado e o momento desencarnado, igual no dia existe o momento que passamos pelo túnel e o momento que navegamos pela estrada. A encarnação é uma forma da providência divina doar a vocês o momento de vocês se conceberem no que pensam, no que sentem e no que se emocionam, sentindo tudo isso. Não apenas intelectualizando por isso. O universo é matemático sentido. O universo não é matemático calculado. Por isso que a ciência de vocês se perde nos cálculos fractais até hoje. Claro. Sentir. Sim. Dar sentido às coisas. O sentir é o grude. É o que dá a aderência. É o que dá a liga sintônica em tudo que há. O pensamento é que dá o adereço, é o que dá forma, é que dá o modo, é o que dá a maneira das coisas se ficarem avessas, pontiagudas, triangulares, quadrangulares, para se encaixarem. Sim. A emoção é o que dá a densidade ou a fluidez. Está mais claro, rapaz? Claro que sim. Isso é magia. Oh. Falamos muito sobre magia sem ter que usar esse nome. Toda a nossa conversa foi isso. O senhor parava às vezes em alguns momentos. É para ouvir os espíritos que aqui Sim. estão? Mediunidade do médium é clara e evidente. Claro. A gente pode saber alguns deles que estão aqui nos prestigiando? Chico de Minas, Rosa Caveira, Senhor Sete Encruzilhadas, Exu Maré, seu Exu. Oh. Claro que sim. Outros amigos, mas não. Claro, às vezes até dos amigos que vieram aqui sim. podem estar é aqui. É isso mesmo, dos amigos que estão. É, mas eles pediram, tem que falar o nome. Respeitamos eles também. Claro. Mas como vocês falam, de lei na luz. Todos, claro que sim. Qual que é a sua mensagem final para o encontro de hoje, por gentileza? Se amem. Quero mais que isso. Vou falar o quê? Tá certo. O diálogo com o Espírito se resume nisso. É. Amar próprio. O problema não é o ódio. Porque o ódio é uma ordem desordenada. É uma ordem que você se reordena desordenada. Então o senhor diz que o problema não é o ódio? O problema é o desamor. Ah, tá. Claro. O desamor é pior do que o ódio, menino. Porque o ódio se conserta fácil. O desamor... O desamor vocês levam em vidas, em vidas, em vidas, em existências. O desamor não vem pelo sentimento. Ele vem pelas ideias. Hoje, vocês não se amam pelo que vocês pensam, não é pelo que vocês sentem. Porque vocês ainda são sensíveis ao pensamento e insensíveis às próprias emoções, falando de loucos. Eu estou falando sério. Claro. E não estou julgando quem me vê. É, eu só estou falando com adultos. E para quem quer estudar. Joana de Ângeles fala isso. É. Nos livros com o médium de volta. Obrigado, moça. Pronto. Só que ela fala de uma forma mais graciosa. Um dia eu aprendo. Entende, menino? Agora o senhor vai desincorporar, como das outras vezes, o senhor fala alguns nomes cabalísticos. Antes do senhor falar, o senhor podia ensinar a gente o que eles querem dizer, já que talvez é a última vez que eu também vou falar. Se ame. Ah, tá certo. Se ame. Se ame. O maior nome cabalístico que há é o que você carrega no seu RG. Quando você valorizar isso, com a disciplina da educação, de não desejar ao outro o que você não quer para você mesmo, você vai ver o quanto esse mantra é poderoso em tua vida. Não há a Kabbalah mais poderosa do que o teu nome. Estou falando para as pessoas que me veem. Agora, se você não valoriza isso, grafe bastante nomes aqui nas bengalas que vocês usam. Eu também uso, o médium usa. Mas eu sou o primeiro a dizer para ele, faça as magias externas. Mas não existe maior magia de como próprio. Porque se você não se amar, você rouba da mãe natureza as energias soltas, que é para todos. E isso dia ou menos dia os elementais inferiores vão lhe cobrar. Com a sua inferioridade de emoções, ou pensamentos, ou sentimentos, ou até de saúde. Infelizmente, os magos que se dizem brancos não falam sobre isso. Mas eu vou deixar essa peteca para outros, que se julgam capazes. Agora, como você se ama, de verdade, você não precisa nem ofertar para Oxum na cachoeira. A cachoeira já está em você, porque Oxum vibra em você. E se você se ama e quiser ofertar para um Oxum, para um caboclo, para um preto velho, você não está roubando da mãe natureza a energia. Você está em comunhão com a sua energia natural, com a natureza que lhe agracia. Com a mesma frequência e vibração de paz. Mesmo que você se conserve doente, ou na dor, ou algum tipo de enfermidade. As pessoas hoje não ficam de joelhos, não por reverência, simbolismo, por favor. Na frente de um preto velho, de um caboclo para falar, se resolve tudo na magia. As pessoas hoje não querem mais procurar uma casa espírita para ouvir um evangelho segundo o Espiritismo. Elas só querem se acharem as coitadas obsidiadas ou, quando não, as acusadas de obsessão. É esse tipo de espiritualidade que vocês buscam? Troca de favor e barganha? Aí eu pergunto, encerrando, aonde estão os guias e mentores de alguns que não falam nada disso? Eu lhe agradeço todas as oportunidades que você me deu, menino. Eu que agradeço. Sei que em algumas eu fui até rude com você. Imagina. Eu fui. Não me conheço. Não me conheço. Imagina. Mais devagar eu vou criando uma maleabilidade melhor. Perante as andanças dos espíritos, você já pegou cada coisa. Eu sou só mais um. Graças a Deus. E eu tenho certeza que você entende, não o meu esforço, mas eu tenho que fazer tudo isso. É, não é fácil.